305, decola os 28, controle 1 no 9, decimal 35. 935, muito obrigado. Comandou 3305. 3305, portal radar, sobe ao 330 pro Caracaju. 330 pro Caracaju, tá? 3305. 34 para Guarulhos, ponto cópia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, na Pesulo 21, decota 10 com curva direita, na saída Arbor, depois voa posição Elefa. Aciona 5477 e o controle 119.35. Neto, chame para o acionamento. autorizado já para o táxi. Ok, Portugal 020, are you ready to copy? Portugal 020 is clear to Lisbon, flight level 370 via Zulu 10 and according to your flight plan route. After takeoff, turn left to Puka, departure, then ZPAR transition. Squawk 5501, control 119.35. Affirmative, they are way up to Upper Zulu 10 and according to your flight plan route. Okay, report ready to start. Qual é o sinal 6224 para o táxi? Com 106 Salvador, 2 horas de voo. Está livre o táxi, chame para a decolagem. Livre táxi, 10, chamará para a decolagem, 6224. 6224. Autorizado, 6224, Linhares, decolar, avião Tula, 00 graus, 102. Claro, né, 62. Sabe 5809, essa identificação chega da MAR, desce para 2000, ajuste na 013. Decolos 48, controle 1935. 1935, grato, boa noite, 6224. Controle Salvador, boa tarde, Xander, 6224. BR 6224, contato radar, Sabel 190, por Pucaracaju. Pucaracaju, a sessão 190, 6224. autorizado, puxa, acionar a chame táxi 074. Voa Duna, livre LS, reporta estabilizado. Voa Duna, livre LS, reporta estabilizado, PS 5809. Voa Duna, Jet 5796. Jet 5796, Chara da Mar, e desce para 2000, ajuste na 013. 2000, no 013, 5796. para o táxi, voo 1034, táxi 154 a bordo, 350 de autonomia, acertando o Galeão. Está livre o táxi até o ponto de espera, chama pronto para decolagem. Para a pronta decolagem, 1034. 224, Recife, 1245, Altena 2685. autorizado alinhar e decolar, vento 100 graus, 109074.